partiu sem me falar nada. Nem bilhete pra dizer. Mas quero ter meu corpo lúcido, minha sede saciar, mas vem dar sentido ao meu viver. Sei que errou sem perdoar. É, quero de novo sentir seus lábios entre os meus. Meu viver.